Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí, galera? Essa semana lançou Star Fox Zero e eu queria saber se alguém comprou daqui e se comprou, o que vocês estão achando? Eu não comprei e não vou comprar e não sei. Eu não comprei, talvez eu compre, mas umas promoções no Steam e na PSN estão me fazendo pensar o contrário. Eu não comprei, não pretendo comprar, e quem comprou não tem inveja. É difícil achar quem comprou, porque o jogo vendeu muito mal. E a gente pode dar um novo nome do Star Fox de Star Slop. Podia perder a piada. Nessa semana, um Twitter da Nintendo da América confirmou que o NX vai ser lançado em março de 2017. Ou seja, a Nintendo fugindo da data de... Ai, caralho. Da data de lançamento do... Da data de holidays. É, isso que eu queria falar. Jumou um melhor vidente do que eu. A Nintendo fugindo da holiday season e fugindo do, sei lá, dos potenciais competidores. PS4.5. É isso. Eu não sei o que vocês acham sobre... Eu não sei se a Nintendo tá fugindo, ela não ia ter nada preparado pra outubro e novembro e preferiu adiar pra não pra não lançar um console meia boca. Ou console ou portátil. O Kimishima, ele comentou que eles só vão lançar o NX quando tiver jogo suficiente pra ele. Traduzindo nunca, né? Mas aí eles preferiram adiantar esse nunca e vão lançar em março. Na verdade, eles deveriam lançar esse ano, né? Mas, ok, eles prolongaram um pouco mais a vida útil do Wii U. Espero que venha um título bom ainda pra ele. Mas eles pularem a data de final de ano, eu acho uma bela cagada. Eu não sei, talvez eles estejam apostando no Holidays de 2017 com títulos fortes para o Wii U, pro NX, né? Mas se for março, o 3DS foi lançado em março, né? Que não pode ser primeiro portátil, depois console. E o 3DS, você tem que lembrar que ele teve um fracasso absurdo no início, né? Não, sim, mas a data de fim de ano é boa para os americanos, e os americanos compram consoles, né? Ou seja, faria sentido você inverter a situação e jogar um portátil primeiro e depois um console depois. É que não dá pra especular que a gente não sabe o que é isso ainda, né? O que é o NX. É, o problema é exatamente esse, mas assim, basicamente o que a Nintendo tá fazendo é fugindo dos competidores, é sendo, entre aspas, alternativa. O que, assim, a curto prazo eu queria jogar mais cedo, mas assim, pensando... No ponto de vista de competição, é bem mais fácil você estourar em março do que em outubro, novembro. É a tática Fire Emblem? É, exatamente, é a tática Fire Emblem. Você lança um produto mediano quando não tem nada e as pessoas acham bom. Mas, Mario, você prefere... Mario e Jefferson, né? Vocês preferem um console lançando em dezembro sem jogo ou em março com um pouco mais de jogos? Eu sempre penso que comprar no lançamento não vale a pena, porque... Não só porque não tem jogos, mas os primeiros jogos que lançam são cruz, assim. Então, em teoria, é melhor esperar, mas, sei lá, meu bolso, sempre quando eu tô com dinheiro, meu coração fala, e eu acabo comprando a porcaria mesmo sem precisar ou sem ter jogo pra jogar, pra comprar, enfim. Mas eu acho que... Eu não gosto de lançar muitos jogos ao mesmo tempo. Eu gosto de uma coisa mais esparçada, porque às vezes eu, sei lá, eu quero comprar dois jogos e eu tô sem dinheiro. E tipo, eu preferia não que ela lançasse tudo no começo, e sim um a cada um ou dois meses, um jogo de peso a cada um ou dois meses. Ah, eu vejo como se o console fosse um investimento, sabe? Você paga logo no início, você até pode ir parcelando de repente até chegar um jogo bom. É, então você vai diluindo as parcelas, e aí quando chegar um jogo bom você só paga o jogo, né? E aí vai ficar muito melhor no seu bolso. Eu acho que vale a pena comprar mesmo no início com sem jogo, né? Mas no caso do NX, eles já falaram que eles pretendem lançar o console com jogos sólidos, assim, que são jogos bons, né? Foi isso que eles falaram. É jogos que dêem pra pegar, né? Sólido. Desculpa. Lança um NX com Wave Race que eu já tô feliz e eu compro. Com o quê? Wave Race. O Jet Ski? É, o Jet Ski. Eu acho que, sei lá, pra mim, toda vez que a Nintendo lança um console, o jogo de corrida meia-boca sempre são os mais divertidos. É, mas, mano, é o jogo de corrida meia-boca que você e outro cara vão comprar, mano. E o outro cara vai comprar por engano ainda. Não, eu sei. Eu tô falando junto, entre aspas, com o carro-chefe, você lança um jogo de corrida que pra mim faltou no Wii U. É, continuando a novela do Zelda Wii U, eu não sei como que vocês gostam de chamar ele. É o Zelda Skyrim, eu acho que é. Zelda Skyrim. Continuando essa novela do Zelda Skyrim, ele foi adiado, né? Ele foi adiado antigamente, ele tinha sido adiado pra, ele foi anunciado para 2015 e foi adiado para 2016. E como muita gente chutou, foi adiado para 2017 agora. E num lançamento nada sem data prevista e anunciado que vai ser lançado tanto para o Wii U quanto para o NX, né? O próximo console da Nintendo. E foi isso, e além disso, eles falaram que na E3 agora desse ano de 2016, o único game jogável deles será o Zelda U. Um jogo novo será o único, será o Zelda U. E a conferência deles vai ser focada no Zelda U. Zelda Skyrim. O que vocês acham disso? Eu acho que a Nintendo não tem nada mais pro Wii U, porque só vai ter Zelda pro pessoal jogar, tipo, não vai ter mais nada. Sei lá, o fim de ano é comprar Pokémon e acabou, velho. Tipo, não tem mais nada pra jogar. A Nintendo aprendeu que não é bom criar hype, né? Então ela já quebrou todo o hype e falou, só vai ter isso aqui mesmo e foda-se. É, o problema disso é que eles realmente não deram uma data pro Zelda, né? É, tipo, eles falaram que vai ser lançado em 2017, só que ele pode ser no final de 2017. Ah, mano, vai ser 2018, velho. Eu acho que, assim, não tem nada de bom nessa notícia, assim. Galera, não, mas vai poder jogar no NX. Mano, eu tô com o Wii U esperando aqui o jogo, caralho. Tipo, o que eu vou fazer com o Wii U? Se eu puder trocar o meu Wii U pro NX, assim, tipo, abater o preço, tá tranquilo, sabe? Aí eu já me garanto, até porque eu acho que vai vir um Smash Bros. Aí novo, só pro NX, sabe? Tipo, refatorado. Então, foda-se, leva o meu Wii U lá, ele evolui pro NX. Aliás, diga-se de passagem, eu quero comentar isso meio em off. A Nintendo registrou a marca Yu, né? Aí eu vi uma imagem genial no Twitter que tá o New do New Super Mario, do New 3DS combinado com o Wii U, tá ligado? Então tá New Wii U. Ia ser um ótimo nome, né? Que ia continuar a cagada que foi o Wii U. Se o NX realmente aparecesse como New Wii U, velho, sério, eu jogo meu Wii U pela janela e compro aquele console da Tectoy lá. O Zibo. Assim, voltando assim essa grande imagem de Zelda, eu fui recapitulado quando que falaram de Zelda Zelda Skyrim pela primeira vez, e tinha sido no Nintendo Direct, que era chamado de Wii U Direct, naquele caso específico, de janeiro de 2013. Isso vai dar mais de 4 anos, desde que foi anunciado pela primeira vez esse jogo, aí só apareceram em 2014, pra 2015 não ter nada, 2016 ser focado nele, pra ele só sair em 2017. Eu não consigo conceber que esse jogo tá demorando tanto pra sair. Em questão de sendo Zelda, né? Não Kingdom Hearts 3, não Final Fantasy XV que tá saindo aí. Mas é sério que atraso de Zelda é novidade? Eu acho que, assim, da notícia, assim, sei lá, eu fico imaginando que pro fã de Zelda não tem problema, meu. Você teve o Wind Waker HD, Twilight Princess HD... Não tão pra... HD assim, né? Mas... Ah, tá, tudo bem, mas assim, o problema é só ter Zelda pro Wii U na E3. O que você vai jogar, velho? No 3DS você vai jogar RPG, no Wii U você vai ficar chupando o dedo e a Nintendo não vai ter nada pra mostrar no Natal, porque só tem Zelda. O Twilight ficou quanto tempo em espera, assim? Que eu lembro que foi atrasado também várias vezes. É meio que o Zelda Wii U virou meio que um Twilight mesmo, né? Está no mesmo patamar de demora. E aí, acabou? Acabou, é. Obrigado, Nara. Nada. Seu puto. Nessa onda de novidades que a Nintendo resolveu lançar de uma vez, pra tentar esconder a meia cagadinha ali do Wii U, do NX e do Zelda, eles anunciaram que vão ter dois novos jogos para mobile, baseados nas franquias da Nintendo, e as franquias escolhidas foram Animal Crossing e Fire Emblem. Segundo o Kimishima, é uma grande oportunidade eles usarem essas duas franquias, porque eles acreditam que eles possuem um grande apelo do público e isso vai ajudar a expandir o mercado deles, né? E também o próprio Kimishima falou algumas novidades do jogo, né? Assim, sem explicar muito detalhes, ele não falou como é que cada um dos jogos vão ser, né? Mas o que ele falou é que vão ser jogos mesmo, tipo, pelo menos os aplicativos vão ter mais uma dinâmica muito maior ligada a jogos do que foi o Mitomo, né? E apesar de eles serem adaptados para mobile, e que os dois aplicativos, ou pelo menos só o do Animal Crossing, vai ter integração com jogos físicos, né? Aí eu queria primeiro ver com vocês se vocês acharam a escolha certa das franquias a serem usadas, e como que vocês acham que esses apps vão se comportar? Animal Crossing pra mim era certeza, tipo, é fácil você conseguir imaginar, sei lá, o tipo de jogo pra mobile. Agora Fire Emblem é um pouco de surpresa, pelo menos pra mim, tipo, eu acho que é fácil adaptar Fire Emblem, mas eu acho que eles vão deixar bem aberto e genérico e fácil, assim, tipo, o Fire Emblem pra mobile vai ter, sei lá, vai ser bem acessível, ou seja, pra mim vai ser um pouco chato, eu acho. Eu achei interessante, eu não gosto de pensar em Fire Emblem num celular, mas achei interessante os títulos escolhidos. E eu imagino que o Animal Crossing vai ser tipo um Farmville, Fire Emblem vai ser um gacha da vida, você vai comprando os personagens, eu não duvido que seja isso. Eu jogarei porque vai ser de graça, muito provavelmente, mas não sei, eu fico meio com o pé atrás com o que pode acontecer com isso, se as IPs vão ficar piores. E sobre eles terem compatibilidade com os jogos, eu não faço mais ideia como que eles podem fazer essa compatibilidade. Como não? É, o item do celular... Não sei. O item do celular passa pro, sei lá... Eu acho que não vai ser pra esses jogos, acho que vai ser pros futuros lançamentos, então... Pros futuros, então aí poderia... Sei lá, você upa um personagem no Fire Emblem Mobile e joga ele como se fosse uma unidade nova no futuro. O que eu imagino, obviamente, do Animal Crossing é muito difícil, tipo, um morador chegar na sua cidade e depois você mandar ele pro jogo, né? Eu imagino que, assim, uma pegada que eu acho interessante no Animal Crossing. Normalmente, no console, etc., você não consegue ficar o tempo todo ativo na sua cidade, né? Às vezes é difícil, você só entra na cidade pra fazer manutenção ou pra falar com seus vizinhos, né? Só que você tem que ser sempre regrado. O que eu acho que é interessante no celular é você poder realmente levar seus vizinhos com você e interagir com eles, né? Imagina, puta, você tá no trem lá, você saca o celular e você, beleza, vou cuidar da minha cidade um pouco agora, eu vou pelo menos cuidar dos meus vizinhos, né? Você perde a cidade, né? Não, sua cidade tá no console, mas eu imagino que você possa, tipo, dar algum jeito, de repente dar ordens pra Isabelle, né? A Isabelle ficou canon no Animal Crossing, né? O Mario já adicionou ela no próximo jogo. Eu falei disso, mas suponha que você possa ter, realmente seja um prefeito na cidade e você tenha uma secretária. Entendeu? Aí depende, você pode dar ordens à distância ou você pode falar com os vizinhos à distância, né? Imagina, você tá no seu escritóriozinho, você manda uma mensagenzinha de texto no computador, troca uma ideia com os caras, liga o celular, sei lá, alguma coisa assim. A minha única preocupação é aquela coisa assim, se Animal Crossing é um jogo que dá pra fazer no celular, por que diabos eu vou comprar no, sei lá, no futuro portátil da Nintendo? É só isso. Tipo. Então, eu acho que vai ser uma versão muito rudimentar do Animal Crossing. Então, acho que nem andar você vai poder. Acho que vai ser tudo via clique, sabe? Não, por tendência, o mobile você tem que só apertar, você não tem que andar com ele, por isso que eu tô falando, entendeu? Você só vai selecionar algumas opções e dar ordens, entendeu? Mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo. O jogo do 3DS aí, do New 3DS, novo 3DS, porque New 3DS a Nintendo já usou. Você quer falar NX, é isso? É, o próximo portátil, que eu não sei nem se NX vai ser portátil. Mas no próximo Animal Crossing, se você não tiver, porque o foco desses jogos é pra quem não conhece, assim, é pra quem conhece e pra quem não conhece se interessar. Então você precisa até essa parte de quem não conhece. Então ele tem que ser um jogo por si só, os dois. A versão mobile vai ser uma versão capada e a versão, sei lá, do portátil vai ser uma versão... Essa versão premium, né? A versão premium, e se tiver uma versão de console, vai ser a ultra premium, que você vai poder ter duas cidades, sei lá. Do console eu acho que já acabou. Não, acho que Animal Crossing não vai mais pra console, não da forma natural dele. Bom, e aqui estamos nós na nossa sessão de comentários e interação com o leitor. Só que dessa semana, na verdade, nessa semana a gente perdeu os comentários que a gente tinha. O nosso único comentário. Então a gente só vai direto pra perguntinha da semana. Não, mas mesmo. A gente tem um comentário no da... Do Nintendo, da Nintendo Costa Costa, errei o nome do nosso podcast, da Nipari Costa Costa 4. Então lê aí. Então, o comentário foi de novo do Rodney Vino Orellana, e ele falou: oi, o melhor do cast foi a risada de 10 segundos do Mario, hahaha. Cara, eu vou falar que assim, não tem como não rir com o Morph, cara. Essa porra é muito zoada. E eu descobri esses dias que tem o Shulk também, mano. Shulk, né? Era só Shulk também? Sei lá que porra que era, mano. Mas é o Morph versão Shulk. O pior, podem me chamar de poser, mas o pior é que a música de fundo do Shulk eu não reconheço. De onde é do Xenoblade, eu sei que é do Xenoblade, mas não sei qual é a música. Você é poser. Eu sou um poser. Perguntinha da semana, então. Como que vocês acham que vão ser os aplicativos de Animal Crossing e Fire Emblem para os dispositivos móveis? Responda nos comentários do artigo, do podcast, ou mande e-mail para contato@nipari.com.br, tanto com a resposta da nossa pergunta, ou quanto as sugestões ou críticas do nosso podcast. É isso e até a próxima!